Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Visão Espírita. Um programa que sai aqui, que é transmitido aqui de Piracicaba, tem o apoio aqui da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba, também da União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste. E nessa edição de segunda-feira, estamos aqui diante de mais um tema, né, à luz da doutrina espírita. Vamos conversar sobre a morte, segundo a doutrina espírita. Meu nome é Francisco Mourão, colaboro aqui com o programa e para que nós possamos desenvolver esse tema na próxima hora, é um prazer, uma honra poder também contar com a presença do meu amigo Rogério Azevedo. Boa noite, Rogério. Boa noite, Francisco Mourão, o pessoal aí que nos acompanha, o Sandro aqui que está na técnica conosco. Se Deus quiser, vamos ter aí pelo menos uns minutos muito gostosos aqui para refletir acerca de um tema que para a gente é palpitante, né? Para alguns de nós, aterrorizante. E, por que não, interessante nessa noite. Então, que tenhamos uma oportunidade de conversar de uma maneira leve, alegre, feliz, para que a Com gente possa certeza. adquirir um pouco mais de conhecimento, né? Olhar esse assunto sobre um outro prisma, né? Num outro ponto de vista, né, Rogério? Exatamente, Você já isso. mencionou a presença do Sandro, que está aqui conosco, né? Que vai estar conosco. Ele também vai estar tá aí monitorando as manifestações de todos que estão acompanhando a gente, pedindo, né, que todos que possam estar conosco possam depois também se manifestar nas redes sociais, deixando aí seu comentário, se gostaram, se não gostaram. Isso é muito importante para a gente poder auxiliar na divulgação do programa. Pois bem, Rogério, esse assunto, inclusive, né, me veio aí a ideia de trazer esse assunto já na semana anterior, ao ler um texto de uma obra, né, da doutrina espírita que se referia exatamente sobre como os espíritas olham a morte, né? E o título, né, dessa lição, né, que era uma lição de Emmanuel, é assim: os espíritas não temem a morte, né? Por que os espíritas não temem a morte, né? Mas a gente estava até conversando aqui um pouquinho antes de começar que todos nós somos humanos e é óbvio, né, que todos nós carregamos aí um instinto de conservação, né? Ninguém quer aqui deixar a existência assim do dia para a noite, achar não, tá tudo bem, né? Óbvio, né, que o nosso pai imprimiu em nós esse instinto de conservação, que na verdade é uma lei, é uma das 10 leis, né, da doutrina espírita, que traz a nós esse instinto de nos conservarmos como sendo uma garantia para que a gente possa cumprir as tarefas, né, e os propósitos que a gente se colocou aqui nessa existência, né? Mas a gente precisa olhar esse assunto com um pouco mais de leveza, mas acima de tudo também com um pouco mais de transparência, à luz, né, de informações que a doutrina espírita traz para nós, né, e que em outras situações, com a abordagem de outras doutrinas religiosas, talvez não tenham esse detalhamento, né, do que seria, né, esse processo de estar no plano espiritual, né? Enfim, a gente tem muita coisa, né, para conversar sobre o assunto, né? Eu selecionei aqui muitas referências sobre o tema, mas eu queria começar só lendo assim a pergunta e a resposta do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta, né, na questão 68: qual a causa da morte dos seres orgânicos? Ó, orgânicos. E a resposta: esgotamento dos órgãos. Kardec continua perguntando: poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? A resposta: sim. Se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Mas a verdade, né, Rogério? Nós já sabemos perante a doutrina espírita que nós não somos corpo, né? Nós somos espíritos, né? Acima de tudo, já vivemos e estávamos vivos antes de estar aqui ocupando, movimentando esse corpo, né? Você gostaria de começar comentando um pouco sobre isso? Eu poderia comentar, sim. Até porque, Mourão, até para os nossos amigos aí que nos acompanham, todas as pessoas que ouvem sobre essas doutrinas que são espiritualistas, elas têm assim uma certa noção do que é a morte, dependendo do enfoque da religião que a pessoa de repente abrace, né? Que ela acha que faz sentido. E todos nós, como criaturas humanas, nos preocupamos à medida que vamos amadurecendo, avaliando a nossa vida, como você mesmo disse, esse medo da morte que nos acompanha como um companheiro que, para muitos de nós, e cá entre nós, até entre nós espíritas, nos acompanha até o último dia que a gente vai estar aqui. Porque alguns podem até dizer, poxa vida, eu não tenho medo da morte, mas eu tenho medo da maneira a qual eu posso morrer, né? De acidente, afogado, queimado, ai, tomara que eu não sofra, né? E alguns de nós adoraria morrer dormindo. Ai, dormiu e no outro dia acordou morto, né? Uhum. Graças a Deus, no outro plano. É uma felicidade, né? Para alguns que já podemos falar que merecemos. Mas para fazer sentido para a gente, se a morte faz é um processo aceitativo da nossa maneira de se viver, a gente passa a observar o que cada um de nós sente para compreender as palavras em si que você mesmo estava comentando. E dizer que nós espíritas não temos medo da morte, como a primeira afirmação de Emmanuel, eu diria que é até uma certa mentira, né? Ou, se não é mentira, alguns de nós ainda não se tornou espírita verdadeiramente. Exatamente, exatamente. E compreender o espiritismo é colocar os seus postulados como uma certeza dentro da sua própria alma. E ver esses postulados. Exatamente. Da mesma maneira que a gente fala, poxa vida, eu acredito em Deus. Ah, eu tenho fé que Deus existe, mas ter confiança de entregar a nossa vida, quando a gente está com a vida complicada, difícil, passando por uma quadra bastante dolorida, é outra coisa, né? E aceitar com toda certeza, colocar nas mãos de Deus e continuar seguindo, é muito difícil pra gente. Porque os nossos dias-a-dias, eles nos dizem que nós somos um corpo com espírito. Porque as nossas certezas são baseadas naquilo que vemos, que ouvimos, que sentimos, e no nosso dia a dia, que começa para alguns de nós às 6 da manhã e termina às 10 da noite. Esse é o nosso dia. A gente não lembra que viveu outras vidas, nós não temos contato com o espírito por meio da mediunidade. Alguns temos, mas outros não, a maioria não. E não ter um contato mais palpável com essa realidade, às vezes fraqueja a nossa certeza sobre o que é a imortalidade da alma, né? Porque todas as religiões falam que a alma continua seu processo de vida. Exato. Que a gente não vai se extinguir. Mas colocar uma certeza absoluta e viver o dia a dia tendo isso como um objetivo primordial da nossa vida é muito difícil. Só que você falou um negócio muito interessante, porque todos estamos nessa personalidade. Eu hoje sou Rogério. Na outra vida, próxima ou a passada, eu era outra personalidade. Muito parecida com essa, um pouquinho pior. Ou igual. Com as suas dificuldades a superar, ainda também com as superações morais já adquiridas em outra oportunidade. E a gente vai, à medida que vai vivenciando essas experiências chamadas carnais, a gente vai trazendo um pouco mais de bagagem para o nosso espírito. Uhum. Porque a aquisição dos valores morais são adquiridos na dificuldade. Seria tão bom se a gente conseguisse se espiritualizar, se angelizar. Numa vida só e até no plano astral ou desencarnado. Seria maravilhoso não ter que vir para cá, se preocupar em trabalhar, suar, passar por dor, doença, essas complicações, não aguentar gente chata. A nossa felicidade, se a gente pudesse pensar assim. Mas como você mesmo disse, viver gasta o organismo. Existe uma lei física, que é a lei da entropia, que ela nos diz que tudo que tem movimento, tudo que vive, gasta-se. A semelhança de uma vela. Todos nós somos uma vela ou uma pilha, para aqueles que quiserem fazer uma contextualização da sua própria vida. E todos vimos aqui a Terra com uma certa carga. E essa carga tem hora para acabar. E à medida que nós vamos utilizando essa energia, que é a energia vital de todos nós que temos para cumprir as nossas tarefas, nós vamos utilizar essa energia até o fim da nossa vida. Muito, muito curioso, muito interessante isso, né? Porque isso estimula quem está com a gente a estudar um pouco mais a doutrina espírita. Quando você fala em fluido vital, energia vital, né? A doutrina espírita explica muito sobre isso, né? Sim. De que os corpos orgânicos, eles só existem nesse processo de vida biológica por conta dessa energia, desse fluido vital que está, logicamente, na natureza e que une, que coordena toda essa vida biológica, né? Então, na medida em que a gente vai... logicamente vivendo, né, esse ciclo biológico, esse fluido vital vai se enfraquecendo. Em algumas situações ele é suficientemente forte para reparar uma doença, reparar um acidente, mas em algumas outras situações, na medida em que o corpo vai envelhecendo, esse fluido vital também vai enfraquecendo, uma vez que ele não é constituído de força suficiente para manter esse organismo vivo, ocorre a morte orgânica. Né? Que é isso que acontece. Agora, uma coisa interessante também, antes a gente falar mais sobre a morte, sob o ponto de vista espírita, né? Você falou muito bem sobre essa questão ainda do medo, né? Uhum. Por que que nós ainda temos medo, né? Há muitas razões para isso. Muitas razões. Mas talvez uma das mais interessantes, ou mais importantes, Kardec aborda na questão 941, em que ele diz assim: para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde lhes vem esse temor, tendo elas diante de si o futuro? E aí, a equipe Verdade responde assim: falta-lhes um fundamento para esse semelhante temor. Mas o que que vocês querem se procuram persuadi-las desde crianças de que há um inferno e um paraíso e que mais certo é irem para o inferno? Visto que também lhe disseram que o que está na natureza constitui pecado mortal para a alma. Sucede então que, tornadas adultas, essas pessoas que mantêm essa criança interior, né, se de algum juízo têm, não podem admitir tal coisa e se fazem ateias ou materialistas. Quer dizer, se o futuro é realmente queimar no fogo eterno, é melhor eu acreditar no nada do que acreditar nisso, né? É uma das razões, inclusive, dessa fuga, né, da espiritualidade, né, e essa escolha pelo materialismo. Então, eu prefiro acreditar no nada. Eu prefiro acreditar que eu vou morrer com a morte orgânica do meu corpo, né? E aí o medo. Aí o medo. Eu falo, então, eu tenho que viver tudo agora, né? Então, esse é um ponto importantíssimo, né, Rogério? Sim. A gente precisa entender o seguinte: nós, como animais orgânicos, nós temos algumas sensações que são básicas da criatura. Instinto de reprodução, uhum, é um deles. Instinto de sobrevivência. Ou conservação. É um instinto básico. É. Instinto de conservação. Medo. É um instinto básico de toda criatura que organicamente está vivenciando suas experiências. E que isso é saudável, né? Saudável. É. O medo é uma ferramenta que o organismo físico tem para encarar uma certa situação de perigo. Uhum. Que faz com que a adrenalina seja despejada no organismo e ele tenha que tomar uma decisão. Porque uhum, o corpo é preparado biologicamente para responder a uma situação de medo. Uhum. Ou ele corre, ou ele enfrenta. Uhum. E essas sensações se dão principalmente com situações que nos causam, como você disse, perplexidade. Uma delas, você pode, por exemplo, ter na sua frente uma situação de perigo. Por exemplo, um assalto. É uma situação que você vai passar um medo ali, nesse tipo de situação. Se você passou várias vezes, você se acostuma com a situação do susto e você sabe lidar um pouquinho melhor com ela. Fala, olha, claro, agora nessa situação eu não vou ficar nervoso, eu vou entregar tudo, tá tudo certo e vamos e continua a vida. Mas a situação da morte não dá, é uma experiência única. Morre-se. E o mais engraçado de tudo é que toda criatura que pisa nessa terra, que virou viva, que tornou-se... Já morreu várias vezes. Mas eu também penso nisso. A gente tem uma certeza, é uma certeza absoluta. E a única certeza na vida de todos nós: nós vamos morrer. Essa é uma certeza absoluta. Só que durante a vida toda, nós não somos preparados para esse momento. Exato. E até, eu lembro dos antigos, né? Bisavós, avós, aquelas coisas. A gente fala, fulano de tal vai morrer. Ou você vai morrer. Bate na boca. né? E bate na madeira, bate, sabe, essas coisas que são coisas assim que a gente achava bastante engraçado, né? Eu já quando criança já via aquilo, via que não tinha sentido algum, mas enfim, né? Batia também, para não vai que, né? E a gente para para pensar que o significado de chegar a esse momento, de encontrarmos-nos com esse que dizem até que é o único mal irremediável da nossa vida, é o que poderia nos preparar de uma maneira um pouco mais madura, né? Porque, como você mesmo comentou, Mourão, quantos milênios nós não vimos escutando das religiões institucionalizadas o surgimento do céu e do inferno? E se você seguir à risca todos aqueles que seriam os mandamentos, né, que poderia se começar até com as primeiras, a pedra da lei, de os mandamentos mosaicos, que seriam não matarás, não furtarás, não cobiçar a mulher do próximo, e aí vai esses 10 nãos, né, que seriam muito, seriam os primeiros códigos das leis que permearam a humanidade como um todo. E depois de um tempo vem Jesus, que não diz não o que não fazer, mas sim o que fazer, que seria a lei de amor, resumindo todo o seu pensamento. E depois de vir Jesus, mais 18 séculos, chega o Espiritismo, e o Espiritismo começar a explicar de uma maneira mais racionalizada, com um entendimento melhor para a criatura que já está preparada para compreender algumas coisas que Jesus não poderia dizer, que ele mesmo falou, eu não posso dizer agora, mas vou mandar para vocês um consolador, pedir ao meu pai. E nós estamos aqui agora para tentar entender o que é essa transição nossa, que seria a saída da vida e a entrada nesse processo de morte ou desencarnação, se a gente quiser utilizar uma outra nomenclatura para nós, que espíritas que somos, é um pouco mais apropriada, né? É isso mesmo, mas olha, interessante que por mais que coloquem medo na gente, né? Kardec diz assim, na Revista Espírita de 1865, ele faz assim um sumário sobre o medo da morte. Ele começa assim: o homem, seja qual for a escala de sua posição social, desde selvagem, tem o sentimento inato do futuro. Quer dizer, nós já carregamos, né? Por mais que a gente tenha essa cultura, né, do céu, do inferno e tudo mais, a gente carrega já uma percepção das nossas próprias experiências de morte e renascimento, né? Diz-lhe a intuição que a morte não é a última fase da existência e que aqueles cuja perda lamentamos não estão perdidos para sempre. A crença no futuro é intuitiva e infinitamente mais generalizada do que a do nada. Como é possível que ainda se encontre entre os que creem na imortalidade da alma tanto apego às coisas da terra e tão grande temor à morte? Então, assim, a doutrina espírita nos revela, né, Rogério, pelos fatos, pelos depoimentos dos espíritos, não é? Pela relação do mundo material com o mundo espiritual, que de fato nós sobrevivemos à morte do corpo, né? Então, isso vai desmistificando muito do que se tem como sendo essa crença. Outro ponto importante, acho que da doutrina, que eu queria que você comentasse, é que na medida em que a gente admite que Deus é infinitamente justo e bom, como pode Deus condenar os seus filhos, sabendo que seus filhos são imperfeitos, sabendo que eles vão errar, ao fogo do inferno, eterno, sem dar uma chance de recuperação? Nós, pais imperfeitos, biológicos, né? Nós, pais biológicos, imperfeitos, a gente tolera, a gente ajuda, a gente perdoa. O que dirá o nosso Pai Celestial, que nos colocaria numa posição de extrema desvantagem, de extrema injustiça, né? Então, assim, são questões que a lógica, a razão, vão, de alguma maneira, nos ajudando a compreender que esses paradigmas precisam ser quebrados, não é verdade? Sim, eu acho até, Mourão, que a criatura de hoje, devido à maturidade, né, a humanidade em si já teve, passou por muita coisa, né, anteriormente, para poder amadurecer seu pensamento. É compreensível que no passado nós nos comportássemos com medo, né? E nós poderíamos até citar como exemplo algumas das falas que nós também temos hoje. E se a gente parar para pensar, elas são meio descontextualizadas com o que seria a atualidade. Exemplo prático. Ah, eu sou uma pessoa temente a Deus. E aí, se a gente parar a fundo para analisar uma frase como essa, a gente percebe que não tem sentido. Porque como a criatura que reconhece nós, criaturas imperfeitas, limitadas na nossa inteligência, na nossa compreensão das coisas, compreendemos já que somos filhos de Deus, que Deus é o puro amor, que pode ser encontrado também até no Evangelho de João, uhum, a descrição do que é Deus. E em Kardec também, primeira questão do Livro dos Espíritos, que é Deus, inteligência suprema, uhum, causa primária de todas as coisas. E a gente começa a imaginar se Deus é o motor primário de tudo que existe e observamos que nós somos criaturas num contexto de evolução em que cada erro que nós cometemos, nós aprendemos como não fazer alguma coisa, é óbvio que numa tacada, numa vida só, a gente não consegue essa perfeição relativa, não é? Claro que alguns na história conseguiram. Exemplo, Maria de Madalena, numa tacada só, resolveu muito. Deu um salto maior do que a maioria. Exato. Mas também não chegou à perfeição absoluta. Paulo de Tarso, sim, também foi um que, na nossa perfeição relativa de quem vive aqui, uma coisa assim inimaginável. A gente que vai querer deixar de ter uma característica moral complicada que a gente tem, por exemplo, mentiroso, sou mentiroso. Aí, você quer deixar de ser mentiroso. Você fala, gente, às vezes é uma batalha de uma vida para você deixar de ter... Para diminuir. Para diminuir uma má inclinação que a gente tem. É, e abrandar. Exatamente. Por isso que, né, o mestre fala, não julga. Porque quando a gente julga, a gente está tirando uma fotografia do momento, a gente não sabe o quanto aquele espírito já melhorou, do ponto de vista relativo, em relação a ele mesmo. Sim. Quer dizer, ele está num processo de desequilíbrio? Tá. Mas a gente não sabe qual é a luta interior desse espírito, o quanto ele está se esforçando, o quanto ele era pior. Não é? Então, assim, é um processo que a gente tem que entender, não é? Não é verdade, sim, Rogério? Sim. É. E é essa caminhada aqui... E todos nós estamos inseridos num contexto como esse. É. Porque nos encontramos num mundo de provas e de expiações. Uhum. Alguns de nós conseguem, por meio da sua inteligência, do seu esforço, da sua capacidade, da sua vontade, fazer um pouquinho mais que os outros. Mas claro, não somos espíritos preparados a como um Divaldo Franco, um Chico Xavier, que é uma bondade, a bondade encarnada. Um Francisco de Assis, que foi aquele que mais copiou o que é Jesus. Sim, né? Sim. E a gente ainda está tentando, sim, os primeiros passos, tentando e compreendendo que daqui a pouco a gente encontra com a morte. Sim. Né? Na verdade, assim, o que falta, né, do seu ponto de vista até de bom humor, é uma educação para a morte. Sim. Não é? Sim. Na verdade, eu convido até aqueles que estão acompanhando a gente, há muita literatura espírita sobre o assunto morte, né, desencarnação, mas há particularmente dois livros bem simples, assim, relativamente sucintos, né, além de toda a obra básica de Kardec, né, mas um deles é exatamente, tem esse título, Educação para a Morte, é um livro fininho de José Herculano Pires, né, uhum, filósofo importantíssimo da doutrina espírita, e o outro é o Quem Tem Medo da Morte, né, de Richard Simonetti, que através também de diálogos e tudo mais, também explica de uma maneira um pouco mais clara, um pouco mais, vamos dizer assim, num ângulo de mais leveza, né, esse assunto, que é um assunto que normalmente é pesado mesmo. Claro que ninguém aqui está menosprezando a dor da separação, né, Rogério? Sim, sim. A gente, quando perde um ente querido, né, que ele morre, a gente vai, logicamente, se separar dele nesse plano, mas a doutrina espírita nos consola de que realmente essa história de inferno e céu não existem. Ou seja, a possibilidade de reencontro é muito alta, né? É certeza que em algum momento a gente não encontraremos nesse plano. Então, ela é muito, muito consoladora, a doutrina, né? Sim. Então, assim, para a gente poder já ir abordando esse tema mais à luz da doutrina espírita, eu vou ler aqui um trechinho do livro Céu e Inferno, que, aliás, é uma obra fantástica para aqueles que querem colher o depoimento, né, de irmãos nossos que, sim, se foram. Esse livro eu acho maravilhoso, porque Kardec classifica os irmãos, desencarnados através das entrevistas, né, das evocações, em espíritos felizes, em espíritos tristes, né, espíritos assim desesperados, por conta não do local, mas do estado em que eles se encontram, né, desmistificando que esse céu e inferno, na verdade, está em nós. Né? E dentro de todo esse estudo, né, Kardec, no capítulo 2, item 10, ele diz assim: por que os espíritas não temem a morte? E aí, o item 10 é o seguinte: a doutrina espírita transforma completamente a perspectiva do futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser realidade. O estado das almas depois da morte não é mais um sistema, porém um resultado da observação. Ou seja, não é uma hipótese, né? A gente observa que nossos irmãos estão vivos mesmo. O estado das almas depois da morte não é mais um sistema, porém o resultado da observação. Ergueu-se o véu, o mundo espiritual aparece-nos na plenitude de sua realidade prática. Não foram os homens que descobriram pelo esforço de uma concepção engenhosa, ou seja, não foi a pesquisa científica. São os próprios habitantes desse mundo que nos vem descrever a sua situação. Esse é o diferencial da doutrina espírita. Não é eu, você, falando, não, o que é lá no plano, não é eu investiguei, não. São os irmãos que já se foram que vêm contar para nós, né? Isso que eu acho que é mais importante e impactante, né? Aí os vemos em todos os graus da escala espiritual, em todas as fases da felicidade e da desgraça, assistindo, enfim, a todas as peripécias da vida do além-túmulo. Eis aí porque os espíritas encaram a morte calmamente e se revestem de serenidade nos seus últimos momentos sobre a Terra. E aí falamos dos espíritas que realmente vivenciam, né? A gente está estudando a doutrina, né? Não sei se a gente pode se chamar espírita, né? Já não é só a esperança, mas a certeza que os conforta. Sabem que a vida futura é a continuação da vida terrena em melhores condições e aguardam-na com a mesma confiança com que aguardariam o despontar do sol após uma noite de tempestade. Os motivos dessa confiança decorrem, outro sim, dos fatos testemunhados e da concordância desses fatos com a lógica e com a justiça e a bondade de Deus, compreendendo as íntimas aspirações. Para os espíritas, a alma não é uma abstração. Ela tem um corpo etéreo que a define ao pensamento, o que muito é para fixar as ideias sobre a sua individualidade, aptidões e percepções. Não é mais permissível, vou resumir aqui, não é mais permissível, sendo a dúvida sobre o futuro. Desaparece o temor da morte e encara-se a sua aproximação a sangue frio, como quem aguarda a libertação pela porta da vida e não do nada. Então, assim, há muitas situações, né, Rogério, em que a gente pode, assim, julgar, dizer, não, pessoa tão querida, jovem, tinha a vida pela frente, né, e perdeu a vida. O Espiritismo vem dizer para nós que pode e deve haver uma vida melhor do que essa. Então, a gente precisa mudar um pouco as nossas concepções, não é isso mesmo, Rogério? Olha, eu faria um complemento até no que cê, do que você comentou aí, Francisco, porque é o seguinte, né? A gente fala como definição, qual o verdadeiro espírita? É aquele que observa suas ações, procura ser melhor hoje do que ontem. Sim. E melhor amanhã do que hoje. Sim. Muitos de nós caem sim na sua consciência e reconhece-se como ser falho. A gente às vezes está numa quadra complicada do nosso ânimo, das nossas atitudes, daquilo que a gente já fez, e começa a observar que as coisas erradas, né, reconhecidamente erradas, que a gente fez em vida, precisam de ser corrigidas, porque as boas ações anulam as más. Mas não significa que as más ações de nossa vida a gente não tenha que colhê-las, né? Porque a gente colhe o que planta, né? Isso em todo o âmbito da nossa vida. E ao mesmo tempo, nós temos na nossa consciência que nós vamos passar para outro plano, que nós vamos morrer. E sabendo que nós vamos morrer, nós nos encontraremos com nossa própria consciência. Aquele chamado dia do julgamento, né? Que é o julgamento da nossa consciência para conosco mesmo. Só que, ao mesmo tempo, que nem você comentou, né? A gente tem medo da morte ou não? E às vezes quando a gente se depara com esse tipo de situação E sabendo que a gente tem um passivo grande em vida, dependendo do tempo em que a gente tomou consciência, em que se tornou espírita, que percebeu que o caminho é outro, que a gente necessita de seguir outro caminho, às vezes a gente se dá conta de que não vai conseguir fazer uma colheita excessivamente compensatória com tudo que a gente teve lá para trás. E é claro, a gente constrói nosso futuro. A vida vai ser melhor? Vai, inevitavelmente. Só que a gente escolhe também, esse é um outro senão, né? O outro senão da nossa vida. A gente escolhe o quão rápido a gente quer chegar nessa vida melhor. Exatamente. Né? Você pode estar numa situação ruim, desgraçada, ruim, difícil, dolorida, e pode falar, não vou fazer uma palha, porque minha vida vai ficar melhor. Não vou fazer nada, porque Deus vai me ajudar. Pode esquecer, vai continuar ruim. Só que você pode falar, poxa, a vida tá ruim. Então, o que eu posso fazer para melhorar? Eu vou fazer o bem, eu vou servir as pessoas, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou utilizar-me como instrumento de Deus na Terra. Essa é a finalidade da criatura. E aí a gente vai melhorando o passivo que a gente tinha, você vai tirando os débitos, é uma compensação. A gente vem, todo mundo que vem para cá, vem com a conta negativa. Em algum lugar lá, exato, o nosso crédito bancário está complicado, celestial. Aí, à medida que a gente vai tendo boas ações e más ações aqui, nós vamos balanceando essa conta. A felicidade é vir para cá e sair melhor do que a gente entrou, né? E o acúmulo das ações amorosas, aquilo que a gente fez de bom, aquelas pessoas que a gente trouxe uma felicidade na vida, quantas pessoas a gente trouxe o amor, né? Mas é claro que a gente não traz só o amor, né? A gente, às vezes, traz o desgosto, traz a desesperança. E esse balancete durante a nossa vida é que determina o quão bem a gente seguiu a risco o plano que a gente tinha. Mas, como você disse, a gente morre de saudade daquele que já se foi. Quantos de nós não tem um buraco no peito porque fala, nossa, aquela pessoa que eu amava se foi. E vai. E se for de velhice, às vezes, nossos pais, nossos avós, eles vão primeiro. Uhum. E é a lei natural das coisas. Não, e é natural que se tenha saudade, e se for uma saudade saudável, é absolutamente desejável, inclusive, porque nós nos amamos, né? Nós desenvolvemos laços de afetividade, né? Vínculos, sim, afetivos. É natural que esses laços se mantenham. Sim. E a doutrina espírita vem aqui justamente para fortalecer isso, para dar esperança, para dar consolação de que realmente esses laços devem ser cultivados, mas não de forma dramática, mas de forma esperançosa. Sim. Eu acho que é por aí, não é? Sim. Então, assim, eu acho que o programa de hoje, eu sei que é curto para a gente abordar as coisas, mas, assim, uma coisa que o nosso ouvinte aí que está assistindo precisa entender é responder duas perguntas, eu acho, né? Existe vida após a morte? Sim ou não? Sim. A vida depois da morte vai ser boa ou ruim? Depende. Depende. Sim. Depende do quê? De nós. De nós, só de nós. E a doutrina espírita nos ajuda muito a nortear nossas ações para que a gente possa, de fato, semear um futuro adequado, um futuro tranquilo, não é isso, Rogério? Sim. É, o tranquilo, eu faço até um outro comentário, né? Porque tranquilo aqui na Terra, olha, tá complicado. É! Só que eu falo tranquilo lá, no além. Sim, a gente tem a questão de ter a sensação interna do dever cumprido, isso é uma maravilha. Com certeza. Porque você pode estar numa vida que difícil, complicada, mas se você faz o certo, a sua consciência lhe diz, isso mesmo, vai por aí. Pode estar o mundo inteiro caindo de pau. Você fala, opa, beleza, é por aqui mesmo. Aliás, a pergunta de Kardec, que eu, sim, não sei o número, não lembro o número, Kardec pergunta assim, nesse mundo, qual é a felicidade relativa, absoluta, máxima, que, sim, pode valer para toda a humanidade? No que se refere ao ponto de vista material, a posse do necessário. Sob o ponto de vista espiritual, a consciência no futuro, a consciência do dever cumprido, sim, e a fé no futuro. Isso, exatamente. Então, assim, é por aí, né? É, eu vou agora, Rogério, entrar numa lição que foi a lição que me inspirou até trazer o tema do programa de hoje, né? Que é a lição 62 do livro Justiça Divina, de Emmanuel. E essa lição é intitulada Espíritas Diante da Morte, né? Na verdade, Emmanuel se reporta justamente ao trecho anterior que eu li, né, do livro O Céu e o Inferno. Então, com base naquele trecho comentado por Allan Kardec, Emmanuel comenta em cima desse mesmo tema, né? E ele subdivide aqui esse assunto em 8 itens. Não sei se a gente vai conseguir abordar todos, mas vamos um a um, né, devagarzinho. Então ele começa assim, ó, item 1. Toda religião procura confortar os homens ante a esfinge da morte. A doutrina espírita não apenas consola, mas também alumia o raciocínio dos que indagam e choram na grande separação. Você quer comentar? Eu quero, porque se a gente for ver, Mourão, todas as religiões ditas espiritualistas, e se pegarmos, por exemplo, as cristãs em específico, como você mesmo disse, todas elas dizem que existe a vida após a morte. Quando nós entramos na explicação do que ocorre e como ocorre, aí o negócio fica capenga. E por isso mesmo é interessante nós fazermos comparações sobre até as coisas que nós imaginávamos como era. Ah, quando a pessoa morre, ela vai e dorme. Ela dorme e espera o juízo final para poder ressuscitar. Só que assim, os despojos materiais já viraram alimento para os vermes, já se desintegraram, já serviram de alimentação para formar outros corpos. E a gente fica imaginando, mas como é que vai ressuscitar? Aí tem que desconstruir toda aquela vida que se formou a partir dessa desconstrução. Não, do ponto de vista químico, material, é impossível. Exatamente. Não é explicável sob o ponto de vista da ciência, exatamente. Inclusive, porque moléculas que estão agora nos nossos ossos e tal, já ocuparam ossos de outros seres vivos. Então, exatamente. Como é que faz para fazer dois corpos com os mesmos átomos, exatamente. Né? Exatamente. Então... E aí a gente para ver essas coisas. Ou outros dizem, a criatura dorme. E dorme até o dia em que for definir onde, se você vai para o céu ou se vai para o inferno. Porque essa é o principal problema da nossa vida, né? E a igreja em si, católica, acabou criando até o purgatório, né? Que foi uma medida meio, mais ou menos assim, para nós, né? Para a gente se encaixar, para esperar, para dar uma depurada, para daí ir para o céu. Então, a doutrina espírita, ela nos traz questões iluminativas para a nossa própria alma. Pegando o livro Céu e Inferno, que é um livro de relatos, são relatos. Sim. Relatos de pessoas que tiveram vidas ruins, do ponto de vista do nosso entendimento, e boas também no nosso entendimento. Aqueles que eram pessoas boas, que plantavam o bem, que faziam o bem, que eram pessoas que vivenciavam... Independentemente da posição social. Exatamente. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser independente da cor da pele, independente de tudo. Foram pessoas boas e colhem suas ações com a sensação do dever cumprido e o céu interno que tem dentro de si. Claro. Assim como aquele que... causa desavença, que faz as coisas que seriam as coisas erradas no seu trajeto de vida, durante a vida, já vivendo uma situação infernal, continua sendo uma pessoa infernizada depois que morre. Ninguém muda de patamar evolutivo ou de compreensão de consciência porque morreu. Continua exatamente a mesma pessoa. Então, é muito interessante, porque a doutrina espírita, ela nos dá um entendimento lógico do porquê as coisas são como são. E às vezes a nossa curiosidade religiosa sobre essas coisas vai além do que essas explicações pueris e infantis que a gente teve durante tantos milênios, né? É verdade. Vamos ao item 2, que complementa o item 1. Emmanuel diz assim: toda religião admite a sobrevivência. A doutrina espírita não apenas patenteia a imortalidade da vida, mas também demonstra o continuismo da evolução do ser em esferas diferentes da Terra. Vamos comentar? Vamos comentar. Isso é verdade, Mourão. Primeiro, a gente precisa entender que o patamar evolutivo em que nós nos encontramos como criaturas humanas nos coloca numa faixa de evolução e de compreensão da vida muito singular. As criaturas que estão aqui, elas estão num patamar que podem, vamos dizer, se a gente colocar uma nota, entre 3 e 5 cai na Terra. Passou de 5, não precisa mais continuar tendo suas experiências aqui. Ai, nossa, já cheguei no 5.5. Aí você vai vivenciar outras situações em outros patamares. E como é que a gente sabe disso? Porque é engraçado, né? Jesus não reencarnou aqui. Jesus encarnou. E ele é o exemplo extremo da nossa, do nosso entendimento do que seria a perfeição. Ele veio para cá para ensinar as criaturas que são um pouco mais rebeldes, complicadas, difíceis, a enxergar uma maneira um pouco diferente de se viver. Tanto que apenas a vinda dele aqui, a vivência durante parcos 33 anos, vamos dizer 30, até os 30 ninguém sabia. Sendo que realmente o apostolado dele foi 3 anos. Exatamente, 3 anos de trabalho assim, explícito do que era a vida dele, modificou a estrutura da sociedade mundial. Tanto que ele era tão grande que dividiu a história entre antes e depois dele. Sim. Só o seu comportamento. Então, para nós, fazendo uma alusão sobre sua própria vida, nós vemos que existem criaturas que vivenciam em outros patamares. Jesus é uma delas, né? É. E nós estamos ainda nessa esteira, né, batalhando para tentar continuar esse tipo de trabalho mirando o que é a vivência de Jesus. Ou seja, o Espiritismo reúne uma série de fatos, né, Rogério, que mostram que toda a criação está sujeita sempre a todas as leis do Criador. E tem uma lei chamada Lei de Progresso. Então essa história de céu, em que você fez todo o bem que você tinha que fazer aqui, foi uma pessoa abastada, cheia de articulações e condições de fazer o bem, fez o bem, vai para o céu, você não vai fazer mais nada para o resto da vida, você vai ficar entediado se você é uma pessoa que está acostumada a fazer o bem. Não faz sentido. Da mesma maneira, o inferno. Quer dizer, você teve uma chance de alguns anos de acertar. Não acertou. Errou. Está condenado à eternidade a nunca mais tentar de novo. Ou seja, a doutrina espírita deixa claro que todos nós seremos reunidos num rebanho só, né? E o mestre, como você bem colocou, veio aqui para reunir esse rebanho e dizer assim, todos vão ser reunidos. Nenhuma ovelha vai ser perdida. Não tem essa de perder ovelha. Toda a humanidade é herdeira. Não tem um que não é herdeiro. Todos são herdeiros do reino. Todos são herdeiros da felicidade. E que aqui na doutrina espírita, isso é explicado de maneira prática como oportunidade de crescer. Como oportunidade de progresso. Não é isso, Rogério? Por isso que ele fala assim, continuísmo da evolução. Né? Para a gente poder seguir adiante. Né? Agora, no item 3, Emmanuel diz assim, toda religião afirma que o mal será punido para lá do sepulcro. A doutrina espírita não apenas informa que todo delito exige resgate, ninguém aqui está perdoado, absolvido, mas também destaca que o inferno é o remorso na consciência culpada, cujo sofrimento cessa com a necessidade e justa reparação. Então, assim, quer explicar um pouquinho sobre isso? Olha, se a gente for pensar, até a gente pode encontrar até algumas passagens dentro do próprio Livro dos Espíritos, da codificação, algumas linguagens que, se fossem feitas atualmente, já teriam algumas reparações, porque até a linguagem punição em si, que a gente pode encontrar, não tem sentido hoje. Não tem. Porque a questão da punição pode ser substituída pela responsabilidade. Exatamente. Todos somos responsáveis pelos nossos atos. Se a gente pratica uma iniquidade, fazemos alguma coisa que não é de acordo com as leis divinas, e digo de acordo com as leis divinas, nossa consciência sabe julgar. Ninguém precisa dizer se é ou se não é. Se a gente observa outra pessoa não fazer ao outro o que a gente não quer que nos façam. Ponto. Única lei. Você gostaria que fizesse isso com você? Não, não gostaria. Então não faça com o outro. Está infringindo uma lei. Está infringindo uma lei. É claro que a infração dessa lei nos gera um retorno por meio da lei de ação e reação, da gente ter que colher o resultado desta ação. Exatamente. E às vezes a gente é muito rebelde porque não quer colher. A gente quer chegar no final da vida, chamar um sacerdote, falar, olha, eu peço perdão tudo para eu ir para o céu. E ele fala, tá perdoado. Sendo que chegou até uma fase que você podia até comprar, né? Rapaz, o pessoal vendia pedaço da cruz de Jesus. Comercializava, porque... vai longe, cara, essa história, então, ou seja, a história em si, né? Todos nós estamos sujeitos a uma lei de ajuste, de ação e reação, sim, né? Então, realmente não é essa questão de ser punido, mas de ser primeiro despertado, conscientizado para os efeitos das tuas escolhas, das tuas ações, se isso repercute positivamente ou negativamente dentro de uma lei, né? Sim. E à medida em que você tem essa consciência, você vai colher isso positivamente ou negativamente, só, não é? Exatamente. É só isso. Então, assim, não há realmente nada que não vá ser reparado, mas não há necessidade de ser na mesma moeda, com punições ou com nada disso, porque Jesus veio para dizer assim: o amor cobre a vastidão dos pecados do mundo. Há muitas maneiras a gente reparar um erro, né? Sim. A melhor delas é justamente fazendo bem o tempo todo. É isso que a doutrina espírita deixa muito claro, né? Vamos então ao item 4. Toda religião ensina que a alma será expurgada de todo erro em regiões inferiores. A doutrina espírita não apenas explica que a alma, depois da morte, se vê mergulhada nos resultados das próprias ações infelizes, mas também esclarece que, na maioria dos casos, a estação terminal do purgatório é mesmo a Terra, onde reencontramos as consequências de nossas faltas a fim de extingui-las através da reencarnação. Então, assim, é muito importante a gente ter esse outro ponto de vista, né? Como você falou, né? Céu, inferno, purgatório. A doutrina espírita deixa muito claro que a Terra, né, é realmente o melhor local, o melhor conjunto de oportunidades para a gente continuar reparando todas as imperfeições e iniquidades que nós já cometemos. Então, não é purgatório lá, não, o purgatório é aqui. E, em vez da gente reclamar, né, a doutrina espírita nos convida a ter responsabilidade de agradeço por esse confronto em que está tendo com o irmão, que o irmão aqui não... Né? Ele não está se dando bem comigo, eu preciso ver aqui o que eu posso fazer, como é que eu vou agir ou reagir, qual é o exemplo que eu vou dar, porque aqui que é o purgatório, né? Né? Não é verdade? Comenta. Rapaz, a gente fica pensando na nossa vida, né? Que a gente gasta tanta energia na reclamação e esquece que talvez o mais importante para a gente sobreviver e viver é a resignação, mas não a resignação passiva, né? Porque às vezes a bomba vem para a nossa vida por meio de essas coisas assim que formam o nosso caráter. Perda de um ente querido é um pepino para a gente, porque a gente perde o chão. Perda de um emprego, são perdas, né? A perda do que a gente se acostuma, perda de um amor, sim, né? Sim. Perda de um filho, sim. Problema financeiro, uma falência. Sim. A pessoa, ela entra numa situação em que a gente sai da filosofia do que é a religião filosófica, a gente vai para a religião da prática. Exato. Agora imagine, você vai e perde um filho de uma maneira muito violenta. Uma pessoa que você mais ama, perde de uma maneira violenta. E você entrar num estado de resignação para entender que tudo tem um porquê, que Deus permite que isso ocorra, porque ocorre com o filho do outro, porque não com o meu. E a gente entrar num sentido de agradecimento à vida, mesmo que a gente não entenda, essa é a maturidade da religiosidade que nos dá um consolo de vivenciar as experiências que a gente que tem. Que são dolorosas, exatamente, mas que são consoladas por esse novo tipo de olhar, né? Sim. Né? Olha, vamos fazer só um intervalinho, uma pausa rápida no nosso estudo aqui. Primeiro, para anunciar esse curso aqui, eu não sei se está bem posicionado aí, Sandro, mas esse curso para formação de expositores espíritas, ó, é um curso muito importante, ministrado por nosso irmão e amigo aí, muito experiente no tema, que é o Álvaro Augusto Teixeira Vargas, que é estudioso, palestrante, enfim, muito experiente, já autor de livros, inclusive. Olha aí, o curso irá contemplar o esquema retórico e de oratória. Todos podem participar, desde que candidatos a serem expositores espíritas, mesmo iniciantes, como aqueles que desejam reciclar os seus conhecimentos. Além do módulo teórico, teremos também a parte prática. O curso ocorrerá no dia 17 de junho, agora, né, no mês que vem, das 14 às 17 horas, aqui em Piracicaba, no Grupo Espírita Fora da Caridade Não Há Salvação, na rua Tiradentes, 840, no centro. Mais informações aqui no WhatsApp, 19 988778022. O Sandro falou que tem uma pergunta, hein, Sandro? Isso. O Francisco está perguntando o seguinte. O Francisco Moretti, isso, nosso amigo, que está sempre conosco. Falando da morte, o que pensar, né? Falar, né? Da cremação. E se na próxima voltarmos não espírita, isso seria um retrocesso? Primeira parte, cremação ou se a pessoa vai ser enterrada, isso daí não é, não existe relevância, porque a alma, aquilo lá é como uma roupa velha. Nós saímos do corpo porque o corpo já não nos serve mais, seja por meio de uma desencarnação que já extinguiu toda a sua energia, né, que já deu o que tinha que dar, né? Vamos dizer, morreu de velhice, vai para a cremação, sem problema nenhum. Eu mesmo sou muito adepto, se possível, eu quero ser cremado. Sim. Porque é mais orgânico, mais ambientalmente saudável. Nós, na nossa desintegração daqueles que vão, às vezes, para o cemitério e são enterrados, a gente vira um líquido, né? E isso vai para a terra, contamina os lençóis freáticos. Então, é um problema sanitário. Então, é ótima a cremação, sem problema nenhum. Agora, se nós, novamente, agora entrando na questão, se a gente vai morrer, vai para o plano espiritual, continua com o mesmo tipo de cabeça, com os mesmos anseios, com as mesmas aspirações, a gente vai renascer. Você pode, vamos utilizar um outro exemplo. Imagine que nós aqui, num país com uma liberdade religiosa, em que a gente pode pensar, avaliar a nossa vida e somos espíritas. A gente morre e vai para um país com árabe, com uma lei rígida de que tem que ser islâmico, em que nós só conhecemos isso, e que não tem o espiritismo, que a gente não sabe sobre espiritismo. Não significa que os nossos anseios internos não nos guiem para posições que nós já vivenciamos anteriormente. Por exemplo, espíritas. E nesse momento, nós somos aqueles precursores a começar a dar indicativos sobre aquilo que já aprendemos anteriormente, da mesma maneira que nós vivenciamos nas experiências atuais, situações que nós já aprendemos anteriormente, facilidades, por exemplo, com matemática, facilidade com física, facilidade na oratória. Cada um de nós tem a sua facilidade. Às vezes na cozinha, a pessoa é um as na cozinha, não aprendeu com ninguém. Com certeza vivenciou isso em outras oportunidades e essa memória atual começa a despertar. E se a gente puxar um gancho numa das perguntas que foram feitas, que Kardec fez aos espíritos: o espiritismo será a religião do futuro? Não. Mas as religiões do futuro terão com o espiritismo como o seu embasamento do seu arcabouço de conhecimento para as religiões. E aí a gente para pensar se não teria sentido isso. Nós vivenciarmos situações espíritas, vivenciarmos os postulados espíritas e, de repente, numa outra oportunidade, renascer em lugares onde o espiritismo não existe para poder trazer esse tipo de conhecimento por meio das nossas indagações, porque a nossa mente brota essas ideias, as nossas vontades, os nossos compromissos como espíritos. Então, não seria uma involução, se a gente fosse pensar dessa maneira. Aliás, isso não existe. Exatamente. Retrocesso. Porque o espírito em si, ou ele continua na mesma, ou ele vai para frente. Graças a Deus. É isso aí. Muito bem. Olha, vamos seguir. Acho que dá para a gente concluir essa pequena lição de Emmanuel. Vamos lá, na número 5. Toda religião fala do céu como sendo instância de alegria perene. A doutrina espírita não apenas mostra que o céu existe por felicidade suprema no espírito que sublimou a si mesmo, mas também elucida que os heróis da virtude não se imobilizam em paraísos estanques e que, por mais elevados na hierarquia moral, volvem a socorrer os irmãos da humanidade ainda situados na sombra. Um pouco disso a gente até comentou, né, Rogério? Sim. Sim. Principalmente no sentido de que na medida em que você vai ganhando estatura moral, envergadura, né, espiritual, maior experiência, vai passando por provas, sendo bem suscetível nas provas, o que vai acontecer? A responsabilidade do trabalho vai aumentar. E a gente poderia até utilizar como exemplo, o Francisco, Que mãe que não adquiriu já uma certa angelitude, uma perfeição relativa e que olha para trás que o filho ainda continua a errar, a escolher o errado, a se comprazer no mal, não olhe para trás e não sofra? Pode estar no paraíso que for. Pois é. Ela vai querer naturalmente voltar para que aquela criatura possa seguir o caminho de melhoria íntima. Ou seja, é um ganha-ganha. Por quê? Porque quem vai na frente, aquele, puxa. É, aquele espírito que decide continuar amando, ele só vai ganhar crédito. E aquele que vai ser amado está sendo beneficiado também, porque está sendo influenciado pelo amor, está recebendo esse amor, está tendo esse bom exemplo, tendo mais uma oportunidade de crescer, né? Então é ganha-ganha, né, Rogério? Vamos lá. Número 6. Toda religião encarece o amparo da providência divina às almas necessitadas. A doutrina espírita não apenas confirma que o amor infinito de Deus abraça todas as criaturas, mas também adverte que todos receberemos individualmente, aqui ou além, de acordo com as nossas próprias obras. Exatamente. Isso nós podemos até remontar as criaturas, né? Se a gente for ver até na história da humanidade, em que até os processos religiosos, que a gente for, se a gente for lá para antes de Cristo, em que tinha aquela quantidade de deuses tremendo, em que a gente ia guerrear e fazer oração para o Deus, Deus da guerra, Deus da guerra de um, Deus da guerra de outro, para matar o fulano do outro lado. E é claro que o Criador tinha consciência de que a criatura ainda entendia incorretamente significava as coisas. Né? E não tem problema nenhum, porque existe uma variável no pensamento divino, se a gente puder falar pensamento, que para nós resolve todos os conflitos e problemas que a gente tem. É o tempo. Uhum. É o tempo. Uhum. Toda criatura que é forjada na dor, na luta, no trabalho, vai tornar-se perfeita um dia. Uhum. Porque, e para nós, o mecanismo de aprendizado, inevitavelmente, é a dor. Uhum. Porque a gente faz errado. Aí renasce numa situação difícil. Uhum. E aquela dor vai temperando a nossa alma, vai fazendo com que a gente comece a se sensibilizar para aquilo que é bom, para a amorosidade. E à medida que nós vamos sendo curtidos, né, se a gente falar dessa maneira, nós vamos abrindo esse olhar espiritual para poder começar a seguir o caminho correto. E aí, se a gente colocar uma quantidade de tempo bastante grande na nossa existência, nós vamos chegar a Jesus. Eu fico pensando nessas criaturas que fazem barbaridades, sabe, na nossa... Sempre, vez ou outra, aparece alguém que faz algo que a gente fala, nossa, eu não sei como a humanidade faz isso. E olhar essa criatura e falar, ele vai ser igual Jesus um dia. Assim como eu também, né? Mas sabe-se lá quantos bilhões de anos vão precisar. Mas enquanto isso... É tempo. Exatamente. Você acabou de falar, é tempo. Exatamente. E a gente vai fazendo o que a gente pode. Exato, exato. Né? Então é uma coisa muito importante essa questão, no sentido assim de obras, né? De a cada segundo suas obras, não é, Rogério? E nós vamos todos evoluindo à medida em que a gente vai, logicamente, crescendo. Né? Sim, exatamente. Estamos fechando a lição e concluindo o nosso programa. Passa muito rápido. Olha, no item 7, Emmanuel vai concluindo. Ele diz assim, os espíritas, pois, realmente, não podem temer a morte que lhes sobrevém, na pautas dos desígnios superiores. Para todos eles, a desencarnação, em atendimento às ordenações da vida maior, é o termo de mais um dia de trabalho santificante, para que se ponham de novo a caminho do alvorecer. Ou seja, né, nessa dimensão do tempo que você acabou de dizer, né, a gente tem que entender, né, que à luz da doutrina espírita, o termo de uma vida, de uma existência, seja ela de alguns meses, de poucos anos, ou às vezes de dezenas de anos, que alguns chegam a viver, alguns chegam a viver um pouquinho mais de uma centena de anos. Sim. Nada mais é, diante da eternidade, né, Rogério? Um dia de vida, uma experiência. Assim como nós temos dias aqui, né? Um dia e uma noite, um dia e uma noite. A existência de uma vida biológica nada mais é do que um dia na nossa vida espiritual, e nós temos diante de nós toda essa eternidade. E é dessa maneira que eu acho que a doutrina espírita nos deixa essa mensagem de confiança, de esperança, de consolação, não é? De alento, para que a gente possa, logicamente, dar muito valor à nossa existência biológica, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, ocupando um corpo físico, mas de alguma maneira que nós possamos encarar essa realidade do final de um ciclo biológico de uma forma mais otimista, de uma forma mais responsável, não é isso? Isso mesmo. Dessa maneira, eu vou me despedindo e deixando aqui para você deixar também suas últimas palavras, agradecendo aí a todos que estiveram conosco, né? Que possam mais para frente também divulgar esse programa, para que outros também possam conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto à luz da doutrina espírita, e que Jesus os abençoe. Até uma próxima oportunidade. Deixo a palavra a você, Rogério. Olá, Francisco. Da nossa parte, é sempre bom externar aquela palavra que resume um encontro como esse. Conto com vocês, amigos aqui que vêm aqui no sentido do trabalho, e já há um certo tempo nós nos encontramos para essa atividade, que é muito boa, passa muito rapidamente, justamente porque é boa. Mas também agradecer aos amigos aí que nos acompanham sempre fielmente, sempre estão aí participando, pensando na sua vida, avaliando como seria melhor, o que fazer de melhor consigo. Às vezes pensando até na dificuldade do dia a dia, que nos apertam muito o sentido existencial, em que às vezes a gente até, de repente, se questiona se vale a pena continuar. E se você está nessa quadra, pense bem, sempre vale a pena amar. Sempre é bom seguir lutando, avaliando sua vida e se predispondo a encarar os desafios de frente. E por isso mesmo, com esse sentimento de alegria, leveza, com um assunto que, para nós, às vezes, um assunto pesado, mas que a gente tenta transformar em algo bastante bacana para a nossa vida, para encarar com leveza e uma alegria, quem sabe, nós chegamos a esse momento um pouco triste, se a gente puder dizer assim, de término de tudo que começa, evidentemente. Mas também nós rogamos a Deus que oportunidades como essa se repitam infinitamente na nossa vida, para a gente pensar, refletir, avaliar que de repente, às vezes, vale a pena mudar. Então, se você está aí, siga firme, e numa próxima oportunidade estaremos aqui juntos também para pensar e refletir novamente. Um grande abraço a todos e até a próxima. Até, se Deus quiser. Isso aí.